Yeah. Yeah. Yeah. 9mm. What? Hey. Bitch, nós é thriller. Pula uma 9, make a face go by like a killer. Quer entrar pro time 5 filler. 9mm. What? Hey. Bitch, nós é thriller. Pula uma 9, make a face go by like a killer. Quer entrar pro time 5 filler. Eu tô sangrando ouro. Quer encontrar teu tesouro? Tem que vir aqui pegar. Fechado com o bife, o beat vem sempre igual falca. Quem paga de lock, a Glock logo mete o louco. Atende o telefone de noite que vai ser eu. Conhece meu nome, cê sabe que eu posso ser seu. Sabe de uma coisa, na verdade eu cansei. Tira meu nome do fone que eu tiro do meu. Tamo afiado igual ponto de bala, nunca usamos bala. Uma pegada que é sempre a mesma. Lançando hit, atrás de hit até ganhar na mega cena. Que se foda a cena, nós fazemos uma nova. 9mm. What? Hey. Bitch, nós é thriller. Pupu pula uma 9, make a face go by like a killer. Quer entrar pro time 5 filler. 9mm. What? Hey. Bitch, nós é thriller. Pula uma 9, make a face go by like a killer. Quer entrar pro time 5 filler. Deu na telha de comprar um novo Tesla. Eu até podia, mas pra que jogar na cara? Os caras se arrependem de não ter feito feat. Eu só me arrependo de não te dar porrada. Dia após dia, nota sempre de virada. Diz um outro cara que tá sempre inovando. Vi a vida em outro plano, fiz outro futuro. Encara na ponta do cano que nós vai abrir o furo. Olha a mina, tô dopando bala, bala, bala, bala. Sou igual que nunca vai ter bala, bala, bala, bala. Compro tudo porque eu tenho bala, bala, bala, bala. Sua mira tá na minha bala, bala, bala, bala. Minha conta bancária me aquece. Tô tá puto porque não me esquece. O meu fundo é super, faz o S. Para Rex, tu tem que ter bala, bala, bala. Eu me chamo Luke, sempre tô com sorte. Tô no meu quarto já baixando esse short. Sempre, sempre debochado porque eu sempre tô com punch. Sempre tomo cheque de bolsa porque me deixa mais forte. Fude, fude. Just kidding. Ela tá me dando enquanto eu tô fazendo mirim. Okay. Se ela tá me dando, pode pôr que não tô ready. Okay. Ela é professora, lecionando sobre beating. 9mm. What? Hey, bitch, nós é thriller. Pupu pula uma 9, make a face go by like a killer. Quer entrar pro time 5 filler. 9mm. What? Hey, bitch, nós é thriller. Pula uma 9, make a face go by like a killer. Quer entrar pro time 5 filler. 9mm. What? Hey, bitch, nós é thriller. Pupu pula uma 9, make a face go by like a killer. Quer entrar pro time 5 filler. 9mm. What? Hey, bitch, nós é thriller. Pula uma 9, make a face go by like a killer. Quer entrar pro time 5 filler.